abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão, Paineira Velha, com os maracanãs Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao Clube do Caipirão, defendendo a tradição da música regional sertaneja, os grandes sucessos da nossa terra, aqui no Clube do Caipirão, especialmente pra você, viu? E aqui a moda não para, no jeito chão caboclo, com Sulino e Marroeiro. Chão caboclo, chão vermelho, com o sangue sertanejo, o caboclo brasileiro. Chão que nunca está cansado, que está sempre preparado pra dar pão ao mundo inteiro. Chão que tem da natureza fartura, encanto e riqueza, e a ninguém nunca negou. Eu ando até desconfiado que os pés de Deus abençoado um dia já me pisou. Chão caboclo, chão pisado pelas patas desse gado que você cria pra nação. Nação que não nega a vida pra que buscam a guarida em sua vida, meu chão. Chão caboclo da invernada que também tem passarada, mata virgem e plantação. Aqui dentro do meu peito pulsa algo que foi feito, um pedaço desse chão. Eu andei pela cidade, mas vencido na saudade, voltei aqui pra ficar. Vira orquestra da mata, numa linda serenata, da passarada cantar. E nesse meu chão caboclo, envelhecer pouco a pouco, sem sentir o peso dos anos. Pois quem tem no campo a lida, sempre chega ao fim da vida, sem nunca ter desengano. Chão caboclo brasileiro, quando o dia derradeiro e minha vida chegar, quero dormir sossegado, num abraço apertado, em teu seio repousar. E no descanso infinito do teu seio, chão bendito, no meu sono derradeiro. Ser velado e serenada pelos pássaros de suas matas, chão caboclo brasileiro. Sulino e Marroeiro, chão caboclo aqui no nosso programa. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. Muito bem, e a revista Sertão Brasil, 100% sertaneja. Faz assim: www.revistasertãobrasil.com.br. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. A música caipira, a música sertaneja, tem várias gravações de sucesso. É verdade. Uma que marcou muito foi a canção gravada pela dupla Campanha e Cuiabana. Ah, é? Isso em 1973. Vamos ouvir Duas Gotas de Lágrimas. No meu quarto existe alguém, a olhar por todo lado, à procura de ninguém. Caindo a chuva lá fora, calma e lenta pelo chão, contemplando o silêncio, minha triste solidão. belíssima canção Duas Gotas de Lágrimas com Campanha e Cuiabano. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Já já tem humor caipira, hoje humor caipira com Caipira Barnabé, hein? É daqui verdade. A pouquinho, beleza? Porque agora tem As Galvão, de 1981, Cabecinha no Ombro. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora. Quem chora no meu ombro, juro que não vai embora, que não vai embora, porque gosta de mim. Amor, eu quero teu carinho, porque eu vivo tão sozinho. A saudade fica, se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora. Não sei se a saudade fica, se ela vai embora, se ela vai embora, porque gosta de mim. Ficou se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora. Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora, se ela vai embora, porque gosta de mim. Cabecinha no ombro com As Galvão aqui no Clube do Caipirão. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Fala, Zé. Ah, um intervalinho? Beleza, um intervalinho rapidinho, a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Lave com biodegradáveis. Dê a preferência sempre a sabonetes, detergentes e shampoos biodegradáveis que não agridem nem poluem o meio ambiente. Proteja a vida, proteja o meio ambiente. Uma campanha Clube do Caipirão. A vida é a nossa maior viagem. Não use drogas. Você sabia? Jovens que consomem bebidas alcoólicas têm 16 vezes mais chances de utilizar outras substâncias tóxicas. Acesse www.antidrogas.com.br, site de conscientização sobre o uso de drogas. O que toca você? Toca no Clube do Caipirão. Meu rio pequeno, braço líquido dos campos, rodeado de barrancos, corroído pelos anos. Clube do Caipirão.

viola apaixonada. E o seu dono tem paixão e também chora. Quanta gente por amor está sofrendo, igual a eu, suspirando toda hora. Pra onde foi a mulher que mais eu amo? Pode estar perto, também pode estar distante. Meu Deus do céu, não existe dor maior do que a distância que separa dois amantes. Onde andarás a paixão de minha vida? Será que canta ou será que está chorando? Se nesta hora ela estiver me ouvindo, perdão, querida, se lhe maltrato cantando. Chora, viola apaixonada, e o seu dono tem paixão e também chora. Quanta gente por amor está sofrendo, igual a eu, suspirando toda hora. Tenho certeza que ela nunca esquece, nunca esquece daquelas horas tão belas. O nosso mundo pequenino foi tão lindo, quatro paredes, uma porta, uma janela. Fomos felizes num pedacinho de mundo, só o silêncio estava de sentinela. Aquele beijo que durou 15 minutos, depois meu braço foi o travesseiro dela. Nosso romance com Tião Carreiro e Pardinho aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, o sucesso romântico da música caipira. É isso aí, compadre, é isso aí, comadre. Vamos que vamos nessa toada, nesse batidão gostoso com um programa pra você, não é mesmo? É verdade. E o Recanto Caipira, a maior biblioteca caipira do Brasil. Das melhores. História dos artistas, grandes sucessos, curiosidades e muito mais. Recanto Caipira, o portal da música raiz. www.recantocaipira.com.br. É da nossa grande amiga e companheira Sandra Cristina Pelipato, de Ribeirão Preto, São Paulo. Um abração, Sandra! Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Levanta o braço direito, companheiro velho Gervásio, na picape número 3. É sinal que tem moda no jeito, né, velho? Vamos ouvir o Barreirito, cantor das andorinhas. A voz número 1 do trio mais famoso do Brasil, trio Parada Dura. Quanta saudade! Saudade, Barreirito! É Cadeira Amiga! Cadeira amiga, pedaço do meu corpo que acolhe e dá conforto a este homem cansado. É um presente que não desejo a ninguém, mas neste meu vai-vem você tem me ajudado. Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste este meu longo caminho. Te agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Cadeira amiga, onde eu canto sentado, mas este cantor marvado ainda vai cantar de pé. A minha voz é força que vem de dentro, e apesar do sofrimento ainda não perdi a fé. Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste este meu longo caminho. Te agradeço contra mim. vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Este meu longo caminho, te agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Cadeira Amiga com o cantor das andorinhas, o nosso querido, saudoso e inesquecível Barreirito. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Leôncio e Leonel vão cantar pra gente? É isso, Luquinha? É isso? A Menina do Bolo. O povo diz que os caipira vive na brutalidade. Foi que eu deixei lá da roça e vim morar aqui na cidade. Hoje eu moro em São Paulo, no meio da sociedade, numa rua iluminada, tudo com eletricidade. Eu vim cheio de esperança, pra mulher e as crianças, pra nossa felicidade. Meu vizinho é um homem rico, que não me cumprimentava. Fizeram um aniversário e com os amigos festejava. Minha filha da janela a festa observava. Um bolo em cima da mesa que até nós se admirava. Ela me pediu um pedaço pra matar sua vontade, pois se precisa eu pagava. Bate na porta do rico que atendeu com soberbia. Bateu minha porta na cara porque eu lhe aborrecia. Eu voltei pra minha casa que meu coração doía. Já era tarde da noite e toda a cidade dormia. Nós fizemos um bolo em casa, ele dei com todo agrado. E a menina não queria. Quando foi no outro dia, ela amanheceu amada. Tudo eu lhe oferecia, mas ela não quis mais nada. E a morte impiedosa, que já estava de emboscada, levando embora pra sempre minha filhinha adorada. Perdi a ilusão do mundo, pra mim só me resta a morte. A vida não vale nada. O seu último desejo foi o que eu pude lhe dar. Era um vestidinho branco com a santinha do altar. Os meus olhos já secaram,

um programa produzido pela Rede Gospel, que durante 60 minutos o presenteia com músicas essencialmente cristãs. Gospel Hits, aos sábados, às 6 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Meu amigo e minha amiga que ligou o rádio agora, você está ouvindo um dos maiores programas sertanejos raiz do rádio. É o Clube do Caipirão, que tem como principal objetivo defender a tradição cultural da nossa terra, defender a bandeira da cultura caipira. Clube do Caipirão é tradição caipira. Agora chegou um dos momentos mais esperados do Clube do Caipirão. É hora do humor caipira. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos rir juntos com o Caipira Barnabé. Agora, no Clube do Caipirão, humor caipira. Aí vem Barnabé. Vocês não acham que eu sou parecido com o Roberto Carlos? Só tem uma diferença, o Roberto Carlos é playboy e eu sou Jacu Boy. Mas gente, depois de uma viagem enorme, nós estamos chegando até aqui para realizar esse espetáculo. E um bocado cansado, não deu tempo nem de almoçar ainda, mas nós comemos uma rodela de mortandela cada vez. E deu tudo certo. Estamos chegando aqui da vizinha cidade de Ponta Porã. Quando eu cheguei em Ponta Porã, eu achei um negócio esquisito. O povo é gozado lá, cheio de ditado. Saí um pouquinho na rua, turma. Ô, Barnabé, tudo azul? Olhando, tudo azul? Daqui a pouquinho, outro. Boa tarde, tudo azul? Falei, que negócio é esse? O jeito falou aqui, onde veio da gente falar como vai? A gente fala tudo azul. Falei, aê? Ia passando uma veinha na rua, bati no ombro da veinha, falei, tudo azul aí, vovó? Que nada, meu filho, tudo enrugado. Deu uma ré. Não dá ré. Zero. Saí dali, fui no bar comprar um maço de cigarro. Outra senhora de idade atrás do balcão me atendeu. Falei, bom dia, dona. Quer me dar um maço de cigarro? Eu não tenho cigarro aí não, mas eu vou mandar buscar aqui no bar do vizinho pro senhor. E chamou o menino. Diploma! Diploma! Apareceu o diploma. Menino mais feito que um processo. Dá cigarro pro moço. Eu falei, dona, o nome do menino é diploma? Ela falou, não, o nome dele é outro, mas eu botei apelido nele de diploma. Eu falei, mas logo diploma, dona? Não tinha outro apelido? Tinha que ser diploma? Ela falou, é o apelido mais certo pra ele, é diploma. Eu falei, por quê? Porque eu mandei minha filha pra São Paulo estudar. Minha filha teve 4 anos estudando em São Paulo. Chegou aqui com esse diploma aí. Beleza. Mas além de Ponta Porã, eu estive em outras cidades de Mato Grosso nessa viagem. Estive em Corumbá, Cuiabá. Beleza. Em Corumbá foi que eu vi uma moça muito bonita puxando uma cachorrinha numa corrente. Eu falei, ó o negócio aí. Eu falei, eu vou lá brincar com a cachorrinha e aproveito, né, ficar com ela. E acabo batendo um papo com a dona da cachorrinha. Cheguei lá e fui brincar com a cachorrinha. Oh, que belezinha. Bonitinha, né, senhorita, que me interessa. Falei, pois é. Bonitinha. É, que belezinha. E a moça, percebendo as minhas intenções, foi saindo. Foi se arrancando e eu insistindo. Mas é muito bonitinha, né, dona? É, sim, senhor, é. E foi indo, né? Eu falei, senhorita, não quer me dar o telefone da cachorrinha? Ela falou, não pode não, ela já tem compromisso com outro cachorro. Não, é. Não dou sorte não, tá louco. Virou com um. Em Campo Grande, alugava ter mulher bonita. Que beleza. Tanta moça bonita. Aliás, eu dei um conselho pra uma moça lá, mas não deu certo não. Aliás, esse conselho, eu aproveito pra dar esse conselho pra todas as moças brasileiras. É, e as que não são brasileiras também. A moça, quando é muito bonita, ela deve arranjar um namorado sempre muito feio. Mas quanto mais feio? Porque a beleza dela destaca mais diante da feiura do sujeito. O quanto que o sujeito feioso, meu colega de infortúnio, passa a ser muito mais feio diante da beleza dela. Então, o conselho que eu dou para as moças é esse. A moça que é bonita deve arrumar um namorado feio. Muito feio. E a moça bonita que quiser aceitar o meu conselho arrumando um namorado feio, eu tô na praça. A gente dá a jogadinha da gente se der certo. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu era chofer de caminhão. Eu trabalhava com caminhão. Certa vez, na Avenida São João, em São Paulo, eu vou com o caminhão correndo assim, correndo pouco, né, uns 40 por hora, porque não pode desenvolver velocidade. Mas quando eu até me despreocupei um pouquinho, quando eu vejo na minha frente, passa uma mulher com 8 crianças, tudo pequeno. Toquei o pé no breque, parei 1 metro longe dela, falei, eu fiquei nervoso aquela hora, porque eu não devia falar aquilo com aquela senhora, mas eu falei. Falei, a senhora não podia deixar a metade em casa. Ela olhou pra mim e falou, foi o que eu fiz. Humor caipira. É, Barnabé, quanta sala. Esse é o primeiro Barnabé, viu, Zé? É, esse é o primeiro Barnabé. Hoje tem o outro Barnabé, que é irmão desse, que continua fazendo muito sucesso, levando o humor da zona rural para a cidade grande, para todos os amantes da cultura, né? É, boa sorte, parceiro! Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Aquece lar, aquecedor solar Solis, é energia que dura. Uai, menino! 0 operadora 18-3652-7167. Com aquecedor solar, você tem água quente para toda a família, banho com conforto de hotel 5 estrelas, tem uma grande economia na conta de energia elétrica, valorização do seu imóvel, baixo custo de manutenção, até 10 anos de garantia. Aproveita este. Aquece lar, aquecedor solar Solis, www.solis.ind.br. Estes são da nossa turma, viu, caboclo? É nóis. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Lady e Laura vão cantar pra gente. As irmãs sul-mato-grossenses gravaram em 1999 Coisas do Coração. Vamos ouvir. Clube do Caipirão. Olá, amigos do Clube do Caipirão. Aqui é a Leide. Oi, aqui é a Laura. Estamos aqui em defesa da nossa cultura sertaneja. Um grande abraço. Machuca tanto e a gente chora e enlouquece de paixão. Já sofri, chorei demais, mas o meu amor não vem. Levou a felicidade, um pouco de mim também. Já paguei todos os pecados, esperando. Fugir dessa paixão não tem jeito. Esquecer esse amor não tem jeito. São coisas do coração, não tem jeito. Sem ele eu sofro demais. Fugir dessa paixão não tem jeito. Esquecer esse amor não tem jeito. Fugir da solidão não tem jeito. Sem ele eu não tenho paz. Coisas do Coração com Lady Laura aqui no nosso programa. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. Muito obrigado mais uma vez a você, companheiro, amigo, amante da cultura caipira, da tradição sertaneja, do cancioneiro brasileiro. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de rádio. É uma satisfação imensa estar aqui junto com vocês, ouvindo estes grandes sucessos da nossa canção cabocla. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Tibagi e Miltinho, é isso, Zé? Tibagi e Miltinho, os trovadores do Brasil, lembranças de amor, música do saudoso Orlando Gomes. Amar igual eu te amei, duvido que alguém irá te amar. Carinho igual eu te dei, duvido que alguém também te dará. Meus lindos sonhos de amor, tu destruíste sem compaixão. Teu desprezo e teu orgulho vive sangrando meu coração. Sinto falta dos teus beijos, dos teus abraços, do teu calor. Eu passo as noites chorando, sempre lembrando o nosso amor. Eu passo as noites chorando, sempre lembrando o nosso amor. Amar igual eu te amei, duvido que alguém irá te amar. Carinho igual eu te dei, duvido que alguém também te dará. Meus lindos sonhos de amor, tu destruíste sem compaixão. Teu desprezo e teu orgulho vive sangrando meu coração. Sinto falta dos teus beijos, dos teus abraços, do teu calor. Eu passo a noite chorando, sempre lembrando o nosso amor. Eu passo a noite chorando, sempre lembrando o nosso amor. Lembranças de amor com Tibagi e Miltinho. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Bom, nós vamos pro intervalo, é rapidinho mesmo, e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Dirija sem pressa. Quando dirige veículos a 80 km por hora, economiza 25% de combustível em relação a quem dirige a 120. Além disso, é muito mais seguro. Proteja a vida, proteja o meio ambiente. Uma campanha Clube do Caipirão. Uma história real. Que envolve crimes. Homens como este, à solta. Mas eu, reverendo vidente... Não se importam com os efeitos das transmissões das suas rádios piratas. Estou recebendo a rádio pirata também. Deixa para mim de um... Colocando vidas em risco nos aviões e em torno dos aeroportos. Nessa posição, rádio pirata com muita intensidade, ok? Homens como este... E a nossa voz está sendo ouvida aí. Violam as leis. Vendem anúncios num comércio marginal para ganhar dinheiro fácil. 20 por hora ou então 20 por sessão, né? Compram equipamentos ilegais. Onde negociantes inescrupulosos passam por cima da lei. Tem que vir aqui comprar o material. Você não tem que se preocupar com nada. Você tem que se preocupar de instalar e botar no ar. Homens como este, que quando confrontados... Eu queria saber se o seu nome... Ah, vai tomar no pé. Alô? Mas uma pessoa pode ajudar a apanhar esses criminosos. O cidadão. 0800-33-2001. Você ligou para a Anatel. Não é ficção. É a vida real. Rádio Pirata é crime. Denuncie. clubedocaipirão.com.br. A música que você gosta, toca aqui no Clube do Caipirão. No saco de estopa, com embira amarrado, eu tenho guardado a minha paixão. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Meu compadre, companheiro, minha comadre e grande amiga, estamos aqui no Clube do Caipirão fazendo você matar saudades de um passado tão presente no coração de cada um de nós amantes da cultura caipira. Clube do Caipirão é tradição caipira. Essa moda é antiga, hein? Grande clássico da nossa canção, gravado por Palmeira e Luizinho em 1948. Isso mesmo. 1948. Faz muito tempo, no tempo de um moleque. Baldrana Macia. Chapeado e uma e meia. Fui dar um passeio em Tupã, só pra ver o que acontecia. E quando entrei na cidade, com a vista toda enfeitada, o povo todo da rua parava em pé na calçada. E as mulheres que passavam olhavam admirada. No meio delas vi uma que me prendeu numa olhada. Morena tão bonita, nunca vi mulher assim. Pra onde eu me virava, via ela olhar pra mim. E eu vendo aquela flor, parecida com jasmim, eu pensei comigo mesmo, vou levar pro meu jardim. Um pouquinho e da besta me apiei, e chegando perto dela, lindas coisas eu falei. Ela então me respondeu, é por causa que eu olhei. Você tá muito enganado, foi da besta que eu gostei. Você tá muito enganado, foi da besta que eu gostei. Baldrana Macia com Palmeira, Luizinho e Zezinha, aqui no Clube do Caipirão. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Tem muito mais músicas pra gente ouvir ainda aqui no programa. Escuta uns caipira. Mas antes eu quero lembrar você da Vitrine Caipira, a sua loja virtual. Você quer comprar música caipira, CDs, DVDs ou apenas canções? Você entra lá no portal, você tem a música nova, a música antiga. Sendo caipira e sem agrotóxico, é no Vitrine Caipira, a sua loja virtual, do nosso grande amigo JC de Ribeirão Preto, São Paulo. Das melhores. Vitrinecaipira.com.br, entregando para todo o Brasil. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Mais um clássico, Ferreirinha com Zé Carreiro e Carreirinho. Eu tinha um companheiro por nome de Ferreirinha, nós lidava com boiada desde nós dois rapazinhos. Fomos buscar um boi bravo no campo do Espraiadinho. Era 28 quilômetros da cidade de Pardim. Nós cheguemos no tal campo, cada um seguiu pra um lado. Ferreirinha foi num potro redomão muito cismado. Já era de tardezinha, eu já estava bem cansado. Não encontrava o Ferreirinha e nem o tar boi arribar. Naquilo avistei o potro que vinha vindo assustado. Sem arreio e sem ninguém, fui ver o que tinha se dado. Encontrei o Ferreirinha numa restinga deitado. Tinha caído do potro e andou pro campo arrastado. Quando avistei Ferreirinha, meu coração se desfez. Eu rolei do meu cavalo com tamanha rapidez. Chamava ele pro nome, chamei duas ou três vezes. E notei que estava morto pela sua palidez. pra deixar meu companheiro é coisa que eu não fazia. Deixar naquele deserto o arbo uma onça comia. Tava ali só eu e ele, Deus em nossa companhia. Veio muitos pensamentos, só um é que resolvi. Pra levar meu companheiro, vejo quanto eu padeci. Amarrei ele pro peito e numa árvore suspendi. Cheguei meu cavalo embaixo e na garupa desci. E com o cabo do cabresto eu amarrei ele em mim. Saí pra aquelas estradas tão triste e tão amolado. Era um frio de mês de junho, seu corpo tava gelado. Já era uma meia-noite quando cheguei no povoado. Deixei na porta da igreja e fui chamar o delegado. A morte desse rapaz, mais do que eu, ninguém sentiu. Deixei de lidar com gado, minha inclinação sumiu. Quando a lembra esta passagem, franqueza me dá arrepio. Parece que a friagem das costas ainda não saiu. Ferreirinha, Zé Carreiro e Carreirinho, ê modão! As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Siga a gente no Twitter, twitter@ Clube do Caipirão, no Facebook e Orkut, Clube do Caipirão, blog clubedocaipirão.blogspot.com. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. A Juju tá ali tomando tereré, né Juju? É verdade. Ei Juju, depois traz um golinho aqui, viu? Faz favor. Peraí. Tá jóia. Então... A Eva vai passar pro véio Gerbaz agora? Ixi. Então tá bom. Enquanto o véio Gerbaz toma um tereré ali pra depois chegar aqui em mim, o Luquinha sinaliza que tem moda no jeito. Boiadeiro de Goiás com Vieira e Vieirinha. Amigo, não repare o meu jeito, a terra em meu peito é pó que o gado faz. Eu vim cortando a poeira da estrada, tocando minha boiada, estou chegando de Goiás. Oi, felicidade, não faz um mês que de lá eu saí. Da Goiânia despedi, já estou morrendo de saudade. Não faz um mês que de lá eu saí. Da Goiânia despedi, já estou morrendo de saudade. Amigo, eu não vou fazer parada, já vendi minha boiada e já volto pra trás. À meia-noite quero atravessar o porto, no lobo deste potro e já entro em Goiás. Oi, felicidade, não faz um mês que de lá eu saí. Da Goiânia despedi, já estou morrendo de saudade. Não faz um mês que de lá eu saí. Da Goiânia despedi, já estou morrendo de saudade. De 1967, Vieira e Vieirinha, os catireiros do Brasil, Boiadeiro de Goiás. Música.

Ela contou que morava na província de Misiones e que também adorava nossas lindas canciones. Vou levar você comigo para ver belezas mil. Vai viver sempre comigo no meu querido Brasil. Diz que tá bonita, que dê tua mão, que eu te dou um beijo e o meu coração. Diz que tá bonita, quero te abraçar e depois juntinho pra sempre te amar. Chiquita linda, canário e passarinho. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Agora, para fechar a parte musical do nosso programa, mais um grande clássico da nossa canção, Seresteiro do Amor, com Pedro Bento e Zé da Estrada, os mariates da música sertaneja. Oi, amigos. Aqui é o Pedro Bento. Aqui é o Zé da Estrada. Nós também estamos na programação dessa emissora. Esta noite eu canto serenata pra você, minha mulher amada, que deitada sozinha em seu leito ouve minha voz tão apaixonada. Eu lhe peço desculpa, meu bem, por me causar tanto dissabor. Grande problema das nossas brigas de amor. Por favor, oh minha querida, eu lhe considero a mulher mais bela. Quero ver seu lindo sorriso quando você abrir a janela. Belíssima canção do seresteiro apaixonado. Ei, ai, ai, o caipira gosta, o caipira também é romântico. É de 1982, Pedro Bento e Zé da Estrada, Serenata do Amor. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Infelizmente, caminhamos para o final de mais uma edição do Clube do Caipirão. Chegue mais próximo do rádio, vamos encerrar com o poema do Ivan Diniz, História de um Boi. Eu sou paulista de conchas e adoro o meu estado. No tempo que eu fui carreiro, tive nome respeitado. Mas certo dia o destino mudou toda a minha vida por não encontrar serviços, não achei uma saída. Vendi os meus bois carreiro a um forte fazendeiro na fazenda Santa Ida. Me ajustei no matadouro, abatendo boi de corte. Esta profissão ingrata já mudou a minha sorte. Certo dia, meu boi mestre, que tanto eu estimava, pra morrer por minhas mãos, na minha frente parava. Tirei ele da boiada e a ninguém disse nada. A dor me dilacerava. No escritório da firma, pedi a conta na hora. O gerente da empresa não quis me mandar embora. Contei toda a minha vida e ele até quis chorar. Mandou o boi pro pasto, não deixou ninguém matar. Na fazenda da Guairoba, o boi teve vida nova e eu voltei a trabalhar. Daquele serviço ingrato, eu fui logo transferido. E aquele homem bondoso ficou sendo meu amigo. Depois afastaram ele para um setor diferente. Em seu lugar veio um cara sisudo e muito exigente. Comigo não tem depois, vou matar aquele boi para festejar meus parentes. Mas justo naqueles dias, desregulou a balança. Por isso aquela empresa suspendeu toda a matança. Pedi para ir embora, conforme já pretendia. Com a ajuda de um amigo, consegui o que queria. Convenceu-se o diretor e eu comprei aquele boi com o fundo de garantia. Por 2 anos, mais ou menos, andei por toda a cidade. Junto com meu boi carreiro, voltou a felicidade. Por ele ser bem mansinho, a criançada queria montar de arreio em seu lombo e tirar fotografia. Assim tive outra arte, novamente ele fez parte do convívio da família. Mas um dia o boi morreu, quando eu chegava da feira. Arrastei ele pro canto, numa estrada boiadeira. Fiz uma cova profunda, no alto do chão batido. E junto com minhas penas, sepultei meu boi querido. De saudade ruminando, eu vou lá de quando em quando chorar meu pranto escondido. Assim se foi aquele boi preto, boi de canga, mestre de lida, levando junto com ele um pedaço de minha vida. Clube do Caipirão. História de um boi com o poeta do rodeio Ivan Diniz aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Não há tempo pra mais nada, sinaliza a nossa produtora Dona Juju. Confirma do outro lado, companheiro Zé Luquinha. O nosso programa está terminando, mas a programação aqui da rádio continua. Mais informações do mundo sertanejo em nosso portal. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br. O melhor da cultura sertaneja da internet. Repico berrante, véi Gerbásio, reúne a tropa aí, companheiros Aluquinha. Juju já abriu a porteira, vambora, seu moço. Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um Clube do Caipirão, que teve na sonoplastia o meu irmão, companheiro Zé Luquinha, junto com o velho Gerbásio, a assessoria e produção da Dona Juju. Em nome de toda a nossa equipe, eu, Luiz Henrique Pelícia, agradeço você pelo carinho da sintonia e audiência em mais uma edição do Clube do Caipirão. Fique com Deus, uma ótima semana e até mais! Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for. Você ouviu o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Pra te ver em outros braços, eu prefiro o abandono. Teus carinhos não são meus, teu amor tem outro dom. Pra te ver em outros braços, eu prefiro o abandono. Teus carinhos não são meus, teu amor tem outro dono. Tchau, tchau, tchau, amor. Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for.